Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída, sorrio meio atrevida, mas o João ainda assim finge que não me vê. Todas da escola gostam do João, propõe namorar no papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim? Não sou a mais bonita, nunca sou escolhida quando faz equipas para o futebol. Se alguém ficar doente, entro pra suplente e fico sentadinha a apanhar o sol. Todas na escola gostam do João, propõe namorar no papel com sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim?